Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos encerrando hoje a nossa temporada de vampiros, uma super temporada bem recheada de filmes. A gente acabou até inserindo mais coisas além da nossa seleção inicial. A gente recebeu muitos comentários bem positivos, então nossos ouvintes estão curtindo, né? A gente está gravando antecipadamente, então a gente não tem a visão assim, total da recepção, mas até agora sim, está bem positivo e a gente espera que vocês gostem desse episódio de hoje que encerra a temporada, né? E que a gente inseriu assim, de última hora um lançamento. A gente achou que fazia falta, a gente não podia deixar passar em Brancas Nuvens, né? Um filme independente, um filme de vampiros, né? Um filme em produção, não foi patrocinada por um estúdio, né? Pecadores, do Ryan Coogler, né? O primeiro filme assim, independente que ele faz desde o Fruitvale Station, né? Ele tá fazendo muitos filmes de franquia, grandes estúdios e tal. Aí agora que ele tá meio que livre dessas tarefas assim de adaptar sequência do Creed, sequência do Pantera Negra, ele fez um filme próprio dele. Então ele inseriu tudo que ele tinha de interesses, de assuntos, de comentário, e fez um super filmão assim, bem recheado. Então a gente falou, vamos falar desse aí lançamento, super bem sucedido com o público, pra fechar a temporada, né? Mas deixa, antes da gente começar a falar do filme mesmo, dar o olá e bom dia, boa tarde, boa noite pros nossos ouvintes. Igor de Campos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes cheios de blues e ginga e groove. E o Diego Nunes também. E aí, pessoal, beleza? Tô muito empolgado pra esse filme, hein? Muito empolgado pra esse episódio. É um episódio realmente recheado de temas pra discutir. Com certeza a gente não vai conseguir exaurir esse filme. E eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, né, como o Diego falou, é um filme que tem 1 milhão de assuntos. Deixa eu tentar fazer, porque eu acho que dá pra fazer a traminha, assim, básica, bem rápida, que é, tem dois gêmeos do Mississippi, lá nos anos 30, nos Estados Unidos, que eles são ex-veteranos de guerra, eles foram pra Chicago trabalhar com o Al Capone, né, na máfia e tal. Eles voltam pra cidadezinha deles com dinheiro pra, eles querem investir local e fazer, tipo, um clube de blues, assim, um nightclub, né, uma boate, assim. Então eles compram um prédio lá abandonado de um cara branco, que inclusive é supostamente do Ku Klux Klan, né? Que inclusive no final do filme é confirmado, né? E eles começam a organizar entre a população local, assim, os contatos deles pra fazerem essa festa, né? Tem o primo deles, que é o filho do pastor, assim, que não quer que ele se meta com vício, com vida noturna, com blues, que ele associa isso muito a pecado e tal. Inclusive, acho que o título vem mais dele, né? Do filho do pastor, que é o grande gênio do blues local ali. Ele do que eventualmente você descobre que ele tem um dom assim tão poderoso assim de blues, que tem um elemento supernatural um pouco. Ele é meio que um griot da África Ocidental, que é alguém que consegue, tipo, se comunicar com o além, com o futuro e o passado e tal. Ele tem essa figura do menino músico, né? Os dois gêmeos gangsters que estão organizando tudo. E começam, né? Você vê a história deles, né? Um dos dois é um pouco mais bem-humorado. Ele tem um caso com uma mulher que é meio branca, meio negra, que ela consegue passar entre os dois mundos, né? Ela tem esse contato com o lado branco, mas ela prefere estar com o lado negro da família dela. Tem o outro irmão, por exemplo, tem a ex-mulher dele com quem ele teve um filho, o irmão mais sério, né? E o bebê morreu, e é uma mulher que mexe meio que com banda, meio que com voodoo. E eles começam a juntar essa galera toda pra fazer essa super festa e transformar o lugar numa boate. Só que, ao mesmo tempo, né? Quando a festa já tá rolando e tal, chegam uns brancos lá, né? Que você entende que são os vampiros, né? Que começa com um deles que tá fugindo de uns caçadores de vampiros Choctaw, indígenas, assim. E ele pega esses outros dois e eles vão lá nessa festa porque tem algo lá que tá atraindo eles, né? E é uma dicotomia interessante, né? Entre o blues de um lado, né, lá dentro do clube, do lado de fora, aquela música irlandesa muito bonita também. É um filme que, além de terror e ação e tal, eu diria que é meio musical até, né, e a música do filme é muito legal. Aí no final os vampiros, né, tem um embate lá, eles conseguem invadir, um dos irmãos vira um vampiro, o outro não. Tá ficando complicado a história, mas no final o pai dá esse ultimato pra ele, o pastor, né, se ele vai largar a guitarra e se juntar a ele ou não. Aí o filme pula pro futuro e você vê que ele virou um músico de blues mesmo, né, já se 60 anos depois, ele já tá bem velhinho, e é feito pelo Buddy Guy, a versão antiga dele, versão antiga, né, a versão idosa dele, e aí ele reencontra um dos gêmeos, que tinha virado vampiro, e a uma namorada dele também. E é isso, né, um filme bem cheio de assuntos, de comentário, de muita música, um filme muito bonito, hiper bem filmado. Eu vi no cinema, adorei, acho que tinha que ter sido, quem tá ouvindo agora, se você não viu, você perdeu a chance chance de ver no cinema, que eu acho que era a maneira ideal, né? Mas eu vi pro episódio agora aqui em casa também, e é muito legal também, né? Mas aquela coisa do cinema, do som, a imagem, é um filme muito bonito, né? Em todos os sentidos, né? Musicalmente e visualmente. Então eu adorei, eu já tinha até pensado em recomendar ele pra temporada, mas eu dei a dica, né? Acho que no Sede de Sangue eu já tinha até recomendado ele, né? Sem saber que a gente ia acabar falando dele hoje, né? Continua, né? Espero que vocês tenham visto e eu curti bastante, mas deixa eu perguntar para os meus co-hosts, o que, que vocês acharam dele? Como começar pelo Diego? Qual é a sua impressão dos Pecadores? Eu, infelizmente, não pude ver no cinema esse filme, uma pena. Mas eu assisti uma vez, recentemente, quando a gente decidiu mesmo falar sobre ele no podcast, eu assisti e curti bastante, né? Gostei muito do filme. Achei o filme lindo, realmente. Achei o filme musicalmente também muito bonito. Eu adoro blues. Eu achei as atuações muito boas, né? Uma sensação que eu tive quando eu vi o filme pela primeira vez foi uma certa confusão. Eu confundi os dois irmãos várias vezes. Eu não sabia quem era o Smoke, quem era o Stack. Mas depois, lendo sobre o filme e revendo o filme, aí pronto, ficou super fácil. Comecei a associar o Smoke com o chapéu azul, com a cor azul e com a máfia irlandesa. Porque um trabalhou pra máfia irlandesa, o outro pra máfia italiana. Tanto é que o Stack, que é o de vermelho, ele usa um chapéu fedora, né, da máfia italiana. E aí ficou mais fácil pra eu reconhecer um ou outro, né? E o Smoke é o cara mais... Ele é violento, é ele que dá tiro nos dois caras que tentam roubar o caminhão dele no início do filme. E é ele que enfrenta o Ku Klux Klan no final do filme. Mas o Stack parece que ele é mais passional, mais esquentado. É o que tem um romance com a mulher que é mestiça. Então ficou mais fácil. Mas eu acho que os outros atores ao redor do Michael B. Jordan, que eu achei que ele tá bem no filme. Eu achei que ele podia ter diferenciado um pouquinho mais, podia ter caracterizado melhor, mais especificamente, cada irmão gêmeo. Mas eu acho que os outros atores estão muito bem, estão muito fera. Eu gostei muito desse menino cantor e guitarrista, né? Miles Caton, que faz o Sammy, que faz o Preacher Boy. Maravilhoso, que voz, fantástico, né? E tá bem no filme, sabe? Bem boa atuação. Gostei muito da moça da Ubanda, que perde o filho, né? Da mulher do Smoke. Annie. Adorei a Annie, adorei o personagem dela, achei muito bem bolado. Eu achei que ela tem uma química com Michael B. Jordan. Eu achei que ela foi uma escolha que você não espera, né? Que alguém escolha essa atriz, né? E esse personagem, né? Pra fazer par com Michael B. Jordan. Eu achei excelente. Achei que ela tá muito bem também. Uni Mosako, nome da atriz. E especialmente eu achei perfeito. Parece que ele é daquela época. Eu achei que ele se transportou ali pra lá. O vernáculo, o sotaque, o jeito de andar, tudo. Eu achei Delroy Lindo, espetáculo de atuação, pequena, mas ele é de lá, ele é dos anos 30, é perfeito. Eu sei que tinha que, porra, é um cara que tinha que ter pelo menos uma indicação, uma premiação. Esse cara é foda, foi muito bem, tocando piano, gaita. O início do filme, eu achei, minha parte favorita é a primeira metade. Eu não sou muito fã da parte de horror do filme, mas a primeira metade, especialmente a cena que ele aparece, a cena que o Michael B. Jordan, eu acho que é o Smoke que convida ele pra fazer parte da banda? Não, é o do Chapéu Vermelho, porque ele encontra também a Hayley Steinfeld, né? Nessa mesma cena. Isso, exatamente. Essa cena de sedução, né? De negociação, pra ele tocar na boate, Joint, é espetacular. Eu achei perfeito. Ótima introdução do personagem. Então, gostei disso tudo quando eu vi pela primeira vez. E a segunda vez é uma experiência que é bom você ler um pouco sobre o filme, ler quais ideias que o... Sabe? Ter uma noção, assim, do que o Ryan Coogler quis transmitir. E aí você analisa bem os temas do filme, né? Com mais profundidade. Então, é uma outra experiência, um pouquinho mais intelectual, mas que eu também adorei. Eu gostei mais do filme, mas também vi que tem alguns problemas, né, com mais nitidez, que é um filme não perfeito e irregular, mas não é por isso que não deixa de ser um grande filme. Sabe, é muito difícil fazer um filme perfeito, mas eu achei um filme corajoso, um filme criativo, e a gente vai ter essa cena polêmica que a gente vai discutir. Eu gostei da primeira vez que eu vi, mas gostei mais ainda da segunda vez que eu vi, a cena da invocação do passado, do presente e do futuro, né, musical e cultural. Eu amei essa cena. Muito bom. Tem polêmica agora, inclusive, deixa eu já convidar a polêmica para conversa. E aí, Igor, o que você achou do filme? Fantástico. A polêmica is in the house. A polêmica chegou. Tudo bom, cavaleiros? Diego, concordo com tudo isso que você está falando, especialmente quando você falou dos atores. Eu tenho que dizer também que eu gostei muito da interpretação do Delroy Lindo. Achei ele fantástico. Queria chamar a atenção, assim, para três atores que eu gostei muito de ter visto no filme. Um deles é o Warman Benson Miller, que faz o Cornbread, que eu acho que é uma espécie de comic relief do filme, assim, um alívio cômico do filme. Aquela cena em que ele, recém-transformado vampiro, né, ele tenta entrar de novo no armazém, né? Eu achei aquela cena ótima. Eu achei primorosa aquela cena. Muito boa. E esse é um ator muito bom. Ele é tipo o porteiro da boate, né? Exatamente, esse é um ator muito bom também, que eu já tinha assistido ele em outros filmes. Eles puseram um ator muito bom pra fazer uma ponta nesse filme, e eu achei ótimo, assim, os pouquíssimos momentos que ele aparece, eu acho que ele rouba o show. Tem o Saul Williams, que faz o pastor, né, que é o pai do Preacher Boy. É, pra quem não conhece, assim, o Saul Williams, ele é um rapper norte-americano, e engraçado, assim, eu conheci primeiro a carreira dele de músico. É estranho até falar isso, porque assim, eu não sou muito, assim, sabe, de escutar rap ou hip-hop, e eu gosto muito do Saul Williams, né, porque ele é um rapper e ele é um poeta. Poeta mesmo. Certified poet. Ele é escritor, roteirista de cinema também, ator e diretor. Ou seja, você é um cara multimídia, né, assim, um homem renascentista quase. E eu acho que a ponta em que ele faz o pastor, assim, ele tá muito bem, sabe? Ele tem uma figura, assim, muito imponente, né? E ele fala como um pastor. Pra quem já assistiu algum dos vídeos, né, dele disponíveis no YouTube, dele recitando os próprios poemas dele, seja no contexto do hip-hop, seja em algum festival de slam, né, de slam poetry, poesia falada, de uma forma mais energética, mais agressiva até, e você vê a figura dele, eu acho ele um cara muito imponente, assim, respeito muito o trabalho dele também. E um outro que eu gostei muito é o Jack O'Connell, que faz o papel do vampiro Mor. E daí, agora já vou começar a falar, assim, sabe o que eu achei do filme, né? Assim, e daí uma das grandes frustrações, uma das várias frustrações que eu tive com esse filme, eu gostei, né? Eu não vou ser muito chato, não. Eu costumo ser bem chato, todo mundo me conhece aqui, eu sou o chato da galera. não vou mentir, mas eu vou tentar não ser muito chato. Eu gostei desse filme, mas assim, eu saí bem decepcionado, teve várias coisas nele que me frustraram. Eu não sei, eu acho que todo esse hype, assim, sabe, tipo, melhor filme do ano, melhor filme de horror do ano e tudo mais. Aí eu fui ver, assim, sabe, com água na boca o filme, e eu saí meio que, tá, não era pra tanto. Aliás, não apenas não era pra tanto, como também esse filme, ele é meio marromenos em vários momentos, em vários aspectos dele. E um deles, eu tenho que dizer que é esse. Ele tem um vilão potencialmente fascinante, que é uma espécie de vampiro irlandês, líder de culto, meio Charles Manson, sabe, com um papo meio neo-hippie, de comunidade, fraternidade, amor, vamos todos ser um, mas ao mesmo tempo tem uma coisa extremamente nefasta, assim, sabe, de culto mesmo, naquilo que ele tá fazendo, e ele canta, e ele tem aquelas moedas de ouro que você não sabe a procedência delas, sabe, é um mistério, isso é dinheiro de uma outra época, de um outro lugar, que deixa o personagem ainda mais intrigante, e no começo, a primeira cena que ele aparece, ele tá fugindo dos índios, aí você fica pensando também, o que que os índios estavam fazendo com esse cara. Eu achei fascinante esse personagem. Cadê mais cenas dele? Cadê mais exploração de personagens? Cadê? Não tem. E ele tem um final, assim, vilanesco, tipo, sei lá, de vampiro, de filme de vampiro do John Carpenter. Ou alguma coisa parecida, alguma coisa hedionda, assim. Extremamente frustrante. Senti que... E com um ator muito bom, inclusive. Então, podia ter mais cenas do Jack O'Connor. Podia ter mais personagens dele. Eu acho que o personagem dele, inclusive, poderia ter aparecido pouco antes na trama, assim, sabe? Porque eu entendi o lance do filme. O filme, ele é um desses filmes que ele começa de um jeito e só lá pelas tantas você vai meio que se tocar que, uau, é um filme de horror. Ele segue uma espécie de linha daqueles filmes, tipo Um Gringo no Inferno, sabe? Aliás, eu acho que Um Gringo no Inferno é a referência mais constante na minha cabeça quando eu falo desse filme, quando eu penso a respeito desse filme. Sabe, porque você não acha que O Gringo no Inferno é um filme de vampiro até os vampiros de fato aparecerem. Depois de, sei lá, 40 minutos de filme, 30 minutos de filme, alguma coisa assim. É a mesma coisa desse filme. Tem todo um build-up pra um clímax que você acha que vai ser outra coisa. Que você acha que vai ser, sei lá, o aparecimento dos membros do clã numa joint de blues com afro-americanos fazendo um grande ritual comunitário de cura, né? Eles usam a palavra healing em mais de um momento no filme, sabe? Eu acho que isso é um dos temas do filme, inclusive. E aí eles enfiam o vampiro no meio do caminho. Não sei, cavaleiros, não sei. Eu acho isso tudo meio frustrante. Tem essa cena polêmica também que o Diego comentou, que a gente depois vai discutir. Eu acho que não vai ser assim um face-off que nem o que a gente fez no episódio passado, né? Quando a gente falou sobre The Hunger. Mas, de forma geral, eu acho que é um filme interessante. Eu tô louco pra conversar com vocês e discutir as ideias dele. Porque eu acho que, sim, ele é um filme que tem muitas ideias. Tá aí uma outra coisa que eu também não gostei no filme. Eu acho que ele é um filme que ele tem muitas ideias interessantes, tem muitas ideias boas. Eu acho ele muito autoconsciente de que ele tem essas ideias interessantes e boas pra mostrar pro público. E um pouco assim, embevecido com a própria grandiosidade da mensagem dele. Não sei, esse aspecto me desagrada muito, sabe? Um filme que ele sabe que ele tem uma boa mensagem e ele meio que, olhe pra mim, eu tenho uma mensagem edificante pra contar pra vocês, plateia, me escutem. Mas é um mal que acomete vários filmes com prólogo. E esse filme tem prólogo e, cavaleiros, vocês sabem o que eu acho de prólogo no começo do filme. Onde mais iria o prólogo, né? Tem que ser no começo do filme. É, pois é, não. Prólogo no final do filme é epílogo. Isso, eu ia falar, o epílogo eu achei muito legal desse filme. O prólogo você pode até dizer que não, mas o final eu achei bem legal, que amarrou bacana, né? Quando pula pro futuro a história, eu gostei. Não, achei breguíssimo. Eu gosto do Buddy Guy, sabe? Eu gosto do Buddy Guy, mas o final com o Michael B. Jordan aparecendo com aquela roupa anos 90. Claro, porra. Com o casaco do Bill Cosby, assim. E... Oh, que coisa horrorosa, que coisa horrorosa. Não, pelo amor de Deus. Adequado, é adequado pra época, caracterização. Não, é adequado pra época. Ok, constituição de época, nota 10, sabe? Bom gosto, nota menos 5, sabe? Tá. Caralho, isso eu achei horrível aquilo, horrível. Não, assim, falando do epílogo, né? Tem um segundo epílogo, um mini epílogo no finalzinho, né? Uma cena pós-crédito, vocês viram? É uma cena... Realmente, é assim, meio extra mesmo, tá ali. Ele cantando, tocando blues na guitarra e tal. Meio desproposital, mas eu achei bonito. Eu adoro blues, né? Mas ficou meio solto ali no finalzinho, assim, como se fosse um quinto fechamento pro filme. Esse filme, ele tem molduras, né? Tem uma moldura no filme, né, que eu fiquei pensando sobre ela. Porque o filme meio que começa, né, não exatamente o começo, mas assim, mais ou menos no começo do filme, como o Felipe já resumiu, os irmãos gêmeos, né, eles compram uma casa, né, uma no meio do campo, assim, né, grande, assim, pra fazer um juke joint, pra fazer uma boate de música, né, pra fazer uma casa de festas. Casa de festas, acho que é uma boa palavra em português. E aí compra desse cara branco, né, que é altamente... vilanesco já de cara, né? Que é um cara bem... Você dá pra desconfiar bastante dele, né? Armado e tal. E ele fala aquela frase, né? Bem... Uma frase bem ameaçadora, bem óbvia até, né? Ah, não se preocupem. O clã não existe mais. Não se preocupe. Aqui não tem, não existe mais isso. Isso é uma moldura, né? Beleza. E aí, no final... do filme, tem uma... Depois de todo o embate vampiresco, depois que o vilão morre, né? Depois, né, desse negócio que o Igor falou, né? Que o vilão, ele já tá com as garras e as unhas, ele já é um vampiro estilo John Carpenter, né? E aí queima, né? Com a luz do sol e tudo. Depois de tudo isso, tem outro final, tem outro combate, né? Que é o fechamento dessa moldura do clan. E eu fiquei pensando nisso, que isso podia estar totalmente fora do filme. Que não teria problema nenhum. Que é só mais uma moldura, é mais um recheio. E eu fiquei pensando, por que ele colocou isso? Eu acho que ele quis dar um pouco de base, de um pouco mais de realidade para a história do filme. Ele quis fundar um pouco o filme numa coisa mais sólida, numa ameaça real que existia mesmo na época. Porque eu acho que o Igor tem razão, é um filme que tá ciente, que tem muitas ideias para passar. Mas eu acho que foi uma boa tentativa do Coogler de passar essas ideias por meio de uma metáfora. E ele usou a metáfora do vampiro. Ele usou o vampiro, ele usou a lenda, o objeto cultural vampiro, vampirismo, como uma metáfora para passar as ideias dele. E eu acho que ele quis sustentar essa metáfora numa moldura sólida, real, que é a ameaça que existia mesmo na época, né? Do clan, do homem branco, né? Da polícia, da estrutura de poder, que era muito bipartida lá nos Estados Unidos, né? Era muito, muito, muito, muito desigual. Continua até hoje, mas era muito desigual. E aí, eu acho interessante isso, falando sobre o que o Igor falou, né? Eu acho que realmente eu concordo que tem uma... O filme tem uma consciência de que tá passando ideias interessantes, inteligentes, né? Ele sabe disso, né? Ele tem um véu, assim, meio grandiloquente um pouco. Mas eu acho que valeu a pena a tentativa. Porque eu achei que foi uma alegoria acertada o do vampirismo. Eu gosto dessa ideia de... Pra mim, o vampirismo... Ele é uma alegoria dos colonos, né? Dos exploradores. Pra mim, esse filme é muito sobre colonialismo, sobre aculturação, sobre assimilação de um povo, de uma cultura, pelos exploradores, pelo homem branco, né? Pra mim é muito isso. Pra mim, o Juke Joint, ele é um país, ele é uma terra. E eles estão ali festejando e celebrando e vivendo livres naquela terra deles. Eles atraem, né? A ganância, né? Eles atraem o homem branco, o explorador, o cara que quer dominar, o cara que quer conhecer, o cara que quer explorar realmente, né? Se espalhar pelo mundo, explorar e assimilar e roubar tudo pra ele. Que foi o que aconteceu durante anos e anos e anos de história do colonialismo. Então colocar esse explorador branco como vampiro, como sugador de cultura, porque o Remick é um vilão que realmente, ele sempre fala, não, eu tô aqui por causa do Sammy, eu quero o Sammy pra mim. Eu quero assimilar esse talento genuíno, esse homem que é capaz de manifestar a sua cultura de forma brilhante, bela, artística. Eu quero assimilar isso pra mim, eu quero incorporar isso e tornar meu, e cooptar e comer isso, sabe, e me alimentar disso. Então eu achei fera ele botar vampiro no filme pra explorar, passar essa ideia. Mas de fato, ele não é muito sutil. Eu acho que, mais do que colonialismo em geral, assim, essa alegoria funciona para mim bem especificamente em termos de cultura, né? Não é... Não tá falando tanto de raça e tal, que tá... É tudo amarrado, né? Mas eu digo, para mim, o comentário dele é bem especificamente sobre a cultura negra, né? E a cultura dos Estados Unidos do Sul, né? Dessa região, que vem puxado sobre o personagem do Slim, né? Que o Delroy Lindo, ele fala, né? Que esse esquema gospel e tal, a igreja, isso foi imposto, né? Ele tá falando pro Sam, eu acredito. Eu acho que é um pouco aí o cerne, assim, vai nesse ponto. Mas a nossa música a gente trouxe com a gente, né? É uma coisa ancestral. Eu acho que se você for centrar, assim, num microponto, assim, do núcleo do filme, tá falando de cultura, eu acho, né? Realmente, né? Exploração da cultura. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante que essa figura do vampiro e tal não é... puramente alegórico, né? Que assim como você falou, que é meio sanduíche de mil sabores, né? Porque eu acredito, depois desse sucesso super comercial que o Coogler tem tido, né? Por exemplo, o Pantera Negra, pra mim, é fácil o melhor filme da Marvel, ou do top 3, assim, que ele conseguiu colocar um pouco da assinatura dele. Mesma coisa o Creed, né? Que eu mesmo não tô nem aí pra essas sequências do Rock, coisa mais, né? Mas aí ele conseguiu fazer um filme além, né? Dessa coisa da franquia e tal. Então ele vem desse sucesso todo. Então o que eu sinto é que ele falou, bom, eu não sei se eu vou ter outra chance de fazer um filme autoral meu. Talvez isso aqui seja uma bomba, aí eu vou ter que voltar lá pra ficar fazendo um filme de, sei lá, né? Megan parte 3 e Candyman parte 4, sei lá, né? Então eu digo, vou pegar tudo que eu tenho aqui na minha gaveta de ideias e vou atochar aqui agora, porque talvez seja a última chance, né? Por sorte, foi um sucesso hiper comercial e ele vai conseguir continuar fazendo filmes independentes, né? Pela impressão que passa isso, né? E eu imagino que já com mais espaço e tranquilidade ele consiga diluir um pouco, né? Não fica essa coisa de ter que fazer a minha tese pessoal toda, meus interesses todos estão aqui agora, né? Mas eu acho que tem um pouco, por exemplo, esse elemento da música, né? Desse parasitismo cultural, mas ao mesmo tempo ele quis fazer um filme meio musical, então tem essas cenas de blues, mas tem essas cenas da música irlandesa também, que é um interesse que ele tem, o Coogler, pelo que eu li, que não é um comentário, assim, da Irlanda versus a cultura negra americana, não, é meio que incidental o fato dele ser irlandês, porque o Coogler queria ter essas músicas no filme, né? Então começa a virar esse rocambole um pouco, mas eu aprecio, né? Nessa salada de frutas, de excessos, que você consegue pegar muita coisa boa, né? Esse elemento do colonialismo que o Diego tá falando e tal, comentário sobre o mundo contemporâneo. É isso, né? Pra mim é sobre colonialismo sim, mas é bem especificamente cultural, não é tanto colonialismo como um elemento que aconteceu com o povo e tal, em geral. Você pode até, né, falar sobre cultura, a indústria musical, acho que tá tudo mais por esse lado, assim, hiper específico, contado de uma maneira bem alegórica, né? Eu gosto muito dessa visão do Diego, né? Foi o Diego que trouxe isso, né? Inclusive numa conversa nossa, esse elemento colonialista, essa crítica, né, ao colonialismo, né, que você enxerga, que você pode enxergar nesse filme através de uma das várias leituras que ele oferece. Eu acho uma leitura, inclusive, extremamente interessante, assim, sabe? Que enriquece muito, né? Esse caldeirão de mensagens, né? Várias mensagens que o filme tenta passar. Esse é um detalhe que eu não sabia, que eu achei interessante você ter falado isso, Filipão, assim, porque os vampiros, né, pelo menos assim, o vampiro mor, ele é caracteristicamente irlandês, quer dizer, eu não sei, né, ele toca uma música meio country, meio hillbilly, né, quando ele se apresenta pela primeira vez na frente do joint, e depois, quando ele consegue cooptar mais pessoas pro clã dele, pra esse grupo fraternal que ele tem, né, essa comunidade fraternal dos mortos, né, dos mortos chupadores de sangue, né, que ele cria, ele tá cantando aquela música irlandesa, que eu acho uma música fantástica, inclusive, The Rocky Road to Dublin. E eu acho que a interpretação deles naquela cena é muito boa. É muito boa, mas ao mesmo tempo, assim, sabe, tem uma estética meio Broadway, que é uma coisa que eu não gosto muito, confesso que eu não gosto muito, assim, sabe, tipo essa linha musical, sabe, muito caracteristicamente Broadway, muito show. Não sei, talvez seja uma coisa minha mesmo, quer dizer, talvez seja uma coisa minha. Eu sei, eu tenho consciência que isso é uma coisa bem minha, assim, sabe? Tipo, eu não curto muito essa estética. Então, quando o filme, ele descambava pra isso, né, em certos momentos, eu não gostei tanto dessas cenas, Mas falando, inclusive, de cenas controversas, né, eu acho que tá na hora da gente perguntar aí o que, que vocês acharam, né, daquela cena em que o Preacher Boy, né, ele começa a tocar pela primeira vez no Joint. Ele já tinha tocado outras vezes no filme, né, mas assim, aquela é a vez que a gente começa, né, que a gente vai testemunhar o real poder dele, né, assim, um poder quase mágico, místico, através da música dele. E aí você vê várias épocas diferentes se mesclando e, ao mesmo tempo, tem uma narração que reaparece, que sai do prólogo, que está no início do filme, como o Felipe muito sagazmente apontou pra mim, né? Prólogo está no começo do filme. A voz dessa mulher narrando, ela volta nessa cena e tem uns cortes do Preacher Boy cantando pro público do Joint, e ao mesmo tempo tem o personagem do Delroy Lindo, né, falando pra ele, falando assim, sabe, tipo, ah, a gente trouxe essa música da nossa terra, nós trouxemos essa música. O que, assim, sem querer entrar muito na questão, numa questão histórica, né, da coisa, é legal isso, mas assim, ao mesmo tempo me soa muito assim, uma espécie de idealização da história negra, né, que eu não sei até que ponto é realmente legal, não sei, ó, o blues é a música genuinamente, autenticamente negra que nós trouxemos da África. Eu não sei, assim, da forma como o personagem de Rod Lindo coloca isso no filme, assim, de uma maneira quase didática, assim, sabe, tipo, ó, senta aqui, menino, que eu vou te dar uma aula. O menino também sendo uma espécie, assim, de substituto de nós mesmos, né, da audiência, né, assim, ó, senta aí que agora vem a lição, ou escuta aqui o professor. Música negra, essa história veio da África comigo. Eu não sei, esse momento todo, esse misto de didatismo com essa grandiosidade épica do prólogo, né, falando de um arquétipo do órfico, né, do cantor que traz a música para curar as almas e para juntar a comunidade, e ao mesmo tempo que tem até dançarino chinês dançando no joint e gente tocando aquelas pickups de hip hop, e aí a música blues, ela dá espaço para outros sons, aí fica um negócio meio eletrônico, meio elétrico, com guitarra. Ai, gente, eu achei isso bem over, eu achei isso bem ruim, mas eu queria ouvir de vocês, porque vocês gostaram dessa cena, assim, sabe? O que essa cena tem de bom? O que essa cena falou pra vocês? Eu acho que um tema que é, que não sei nem se é outro tema, né? Mas é porque é muito associado ao tema que eu tava falando sobre assimilação, né? Colonial, exploratória, de outra cultura, né? É isso mesmo, Felipe, eu também acho. Né? Eu acho que é muito mais do que... Eu tô falando muito mais de um colonialismo cultural do que uma assimilação cultural, do que um colonialismo geográfico mesmo, invasor, né? Eu acho que o filme também tem muito sobre apropriação cultural. E não é apropriação cultural esse sentido que a gente tem hoje em dia, né? É polêmico, né? De que você, se você usa uma camisa africana e você é branco, se a mulher branca usa um turbante, ou se o cara faz uma festa mexicana e todo mundo usa sombreiro, sabe? Não tem nenhum mexicano na festa. Não é isso. Mas é assim, eu acho que esse filme também, Ryan Coogler quis falar da importância, sabe, de uma etnia, de uma cultura ser dona da própria cultura, ser dona, sabe, ser proprietária da cultura. E é uma coisa que o colonialismo também fez, o colonialismo se apropriou e roubou um monte de manifestações culturais genuínas. Porque eu acho que essa cena do filme, ela tem também os dançarinas, as dançarinas chinesas, né, e tem tudo isso porque são manifestações populares, são manifestações, não é que sejam puras, que veio do povo, né, igual o Delroy Lindo falar, que a gente trouxe isso da África, mas são manifestações espontâneas, culturais, populares, todas elas. Não é de graça, né, porque ele, quando começa a canta aquela cena, né, de blues através dos tempos, né, que entra em contato com o passado e o futuro, eu acho que ele tá entrando em contato com a história de todo mundo que tá lá dentro. E lá, claramente, tem aquele casal chinês, né, que estão lá assistindo, ajudando. Não é aleatório que tem um dançarino chinês. E sim, é tipo uma alegoria da história deles, né, que tá junto com essas outras ali naquele momento. Por isso que eu não achei tão do nada, assim, que nem o Igor sugeriu. Não é de graça que tem uma dançarina chinesa lá, né? Não, eu entendi o motivo da dançarina chinesa, assim, meu ponto não é que eu achei randômico. O ponto é que eu achei exagerado. Muita informação para uma coisa só, para uma cena só. Uma cena querer dizer tudo, muita coisa para a plateia e de uma forma muito explícita e didática. Eu não achei a cena randômica, eu simplesmente achei assim, sabe, tá, você podia ter não feito isso comigo, ter acreditado mais na minha inteligência enquanto plateia para poder perceber esses temas e essa mensagem através de uma outra pegada. Não de um, ó, senta aqui, menino, que eu vou te contar uma história. Nós negros somos assim. É. Eu achei isso meio, esse didatismo, assim, sabe, dessa cena. Simplificado demais. É, assim, meio simples. gratificante, idealizado e meio afrontoso com a minha inteligência enquanto público. Mas é isso. Mas não achei randômico, não. Eu achei que, tá, eu entendi a mensagem. Não, não é mesmo randômico, porque ele, eu lendo também sobre o filme, né, eu vi que ele decidiu colocar também esse casal chinês no filme, né, porque isso faz parte da história, né, do Mississippi, né, lá do Delta, que muitos chineses foram lá depois que a escravidão terminou. Eles utilizaram muito o trabalho dos asiáticos, né, dos chineses, né, imigrantes, e isso também não acabou não dando certo, né, também era muito exploratório, também era praticamente uma escravidão, e os chineses, eles começaram a abrir vendas, a abrir lojas, mercadinhos e tudo, e eles atendiam muito a população negra do Mississippi. Então, tem uma associação real histórica entre esse casal. Eles representam realmente também uma aliança cultural que existia na época. Mas o que eu dizer é que esse filme, ele é um filme que o Ryan Coogler, pela primeira vez, ele vai ser dono do filme dele. Eu acho que ele não é dono agora, porque a Warner, ela tem direito de distribuição por alguns anos, né? Mas acho que daqui a alguns anos, não sei quanto, ele vai ser o proprietário desse filme. Acho que é 25 anos, que é completamente raro isso. Daqui a 25 anos o filme vai ser 100% dele. Ele não vai ser da distribuidora mais. O filme também é sobre isso, né? A importância de uma cultura ser dona de si mesma. Porque o Ryan Coogler, ele não é contra você se interessar e consumir outras culturas. Ele é um cara que consome outras culturas pra cacete. Eu vi um vídeo dele falando sobre cinema, né? Lá no armário da Criterion. E ele ama Akira Kurosawa, ele ama Ozu, ele gosta de cinema de todos os tipos. Ele fala que o Christopher Nolan é como se fosse um padrinho dele, um tutor dele, sabe? É uma inspiração, eles trabalham muito juntos. Eu acho que o Nolan e a mulher do Nolan teve uma participação no Pecadores. Essa fotografia é belíssima, né? E o fato dele ter filmado em filme, em celuloide também. Tem uma associação com Christopher Nolan. O Coogler já falou que tem uma admiração imensa por ele. Então, o Coogler não é um cara, assim, fanático, sabe? Que é só a cultura negra que importa, é só isso, é só isso. Ele só tá querendo dizer que é importante não permitir mais ceder a sua cultura à toa. Você vender, você se desfazer do que é seu. Eu acho que ele, de uma maneira didática, com certeza, né? Como o Igor falou, eu achei legal ele querer enaltecer o que é genuinamente, né? O que é, não é genuinamente, mas o que realmente veio de uma maneira mais espontânea, né? O que foi manifestado culturalmente durante a história de um povo e não foi tanto imposto. Porque eu achei corajoso dele criticar um pouco a religião, né? Essa questão do catecismo, da imposição da religião cristã aos povos negros africanos e depois muito nos Estados Unidos, né? Porque de fato é algo que isso tá muito forte no filme, a gente pode falar sobre isso também. De como o pai, o pastor, também uma figura antagônica no filme. Não chega a ser um vilão, mas ele é um antagonista. Ele é antagônico à manifestação, à expressão cultural, musical. A força da religião, ela é opressiva no filme. Ele mostra como é opressivo e como é massificante e como amassa o que é espontâneo, a manifestação artística espontânea, a religião também agride. Então eu achei isso muito bom também. Eu acho que esse aspecto especificamente é bem interessante aqui pra gente no Brasil, inclusive, né? Esse elemento do pai ser um pastor protestante, né? Que é evangélico, e ele tá em contraposição a essa matriz africana, né? Que é o blues, que é a música, que é a bruxa, entre aspas, né? Que mora lá na cabana dela, a umbandista, né? E ela fala axé e tal. Ela é claramente afro-religiosa. Essa vertente deles lá é diferente, né? É mais caribenha, é mais do sul-americano, mas é um primo da nossa Umbanda, do nosso religiões afro-brasileiras aqui, né? Então é essa dicotomia entre, né, esse lado africano, proibido, mas é autêntico, e esse lado imposto cristão, que veio através da Europa, né, para os negros e para nós aqui também, né? Então ele tá do lado da opressão, né? Isso eu acho também aconteceu com o irlandês, né? Tem uma associação também, né? É claramente o Remick, o vilão do filme, ele tem origem celtas, ele tem origem bárbaras. Então o catolicismo também foi algo imposto a ele. É, isso é um detalhe legal, que eu acho que esse milieu aí cultural do Mississippi, né? Que tem o clã de um lado, os negros do outro e tal. Eu acho que o vampiro não é simplesmente também um... Esse vampiro especial também não é apenas uma representação da branquidão, né? Ele é um terceiro, assim, que quer uma união com os negros, né? Eu acho interessante esse detalhe também. Agora, falando das coisas positivas do filme, eu acho que uma das coisas que foram sutilmente colocadas do filme de uma forma muito inteligente é justamente isso que estava... A respeito disso que você estava falando, Filipão. O título do filme é Sinners, Pecadores. E eu gostei disso que você falou a respeito do pai do Preacher Boy, né? Que ele é uma espécie de antagonista, assim, sabe? Claro, ele não chega a ser um vilão do filme. Claramente, o vilão do filme é o vampiro-chefe. São os vampiros, né? Que apenas como uma observação. Eu tenho que dizer que é uma coisa que eu achei meio ridícula. Assim, assim, ridícula no sentido assim, porque a partir do momento que uma pessoa é mordida pelo vampiro, ela se torna má, sabe? Eu nunca vi uma transformação tão grande, tão radical em nenhum filme de vampiro, assim, você, o vampiro te mordeu, nossa, esqueci minha personalidade, eu era legal, agora eu sou escroto, sabe? Eu era bonzinho, agora eu sou mauzinho, agora quero, sabe, ver gore and blood em todos os lugares. Mas assim, tudo bem, interpretação do vampiro, interpretação, eu achei paia isso mesmo, sabe? Uma das coisas que eu realmente não gostei. Mas quanto ao fato do filme se chamar Sinners, essa ideia de que tudo que está relacionado à cultura africana ou a presença da cultura africana aqui na América é considerada suja, é considerada pecado, é considerada algo ruim, seja no campo religioso, seja na música, seja no comportamento, seja na própria sensualidade que as pessoas exibem na hora que elas estão dançando, na hora que elas estão interagindo, que tudo isso é visto como um pecado. Eu acho que aí você já tem um exemplo muito bom daquilo que o Diego estava falando antes, né, de aculturação, de como é que o branco ele impõe os seus valores para outros povos e para outras raças e para outras culturas. Então fica assim essa crítica implícita no próprio título do filme, o que eu achei uma coisa muito, aí sim, é isso, eu achei uma coisa genuinamente muito legal, de falar assim, olha, na visão dos brancos, tudo isso aqui é um antro pecaminoso, sabe? É um bordel, é um lugar potencialmente, sabe, de crime, de lascívia, de filanderismo. Eu achei ótimo, né, o pastor ter usado essa palavra, né, quando ele tá falando assim, sabe, não, você vai então, assim, sabe, lidar com aquelas pessoas, né, lascivas, né, promíscuas. Então, como a cultura negra, talvez por extensão outras culturas, assim, sabe, estão associadas a essas características negativas, assim, sabe, dentro do contexto da cultura branca. E eu acho que o filme ele traz isso muito bem. Eu acho que o joint que eles montam naquele armazém é um lugar de resistência, é um lugar de liberdade, é um lugar de autoexpressão e de expressão cultural, não apenas de expressão de si mesmo, da própria personalidade, do próprio corpo também, o que eu acho uma coisa muito bonita, mas é um lugar de expressão cultural. Isso poderia, já tá no filme, o filme não precisava falar isso de uma forma explícita, você já consegue intuir isso através das imagens, através da interpretação dos atores, através da música, mas tem que admitir, essa é uma das várias boas, grandes ideias que o filme traz pro público, e isso torna ele bem mais interessante do que a maioria dos filmes de horror, né, que tem sido feitos ultimamente. Isso que você falou, que achou ruim o final, mas eu acho que é aquele epílogo que eu gostei dele, é exatamente esse momento aí que você puxou, né, da boate como um lugar de liberdade deles. E eles falam isso muito ao longo do filme, né? Os dois irmãos, que eles estão querendo ser livres, querendo ser livres. E eles foram livres naquele momento deles, né? Por causa da... Eles foram donos daquilo, né? Eles foram autênticos ali dentro. E no finalzinho, quando o vampiro tá indo embora, o Stack, depois de encontrar o Sammy velho, que eu gostei muito tanto porque o Buddy Guy toca e tal, e canta, mas eu digo, essa linha no final, né? Que eles já estão indo embora, a última cena do filme, e o Buddy Guy diz, peraí, aquele dia lá, antes de toda aquela merda rolar no final, não foi um dia do caralho? E o cara, o vampiro vira e diz, claro, pô, foi a última vez que eu vi o sol, foi a última vez que vi meu irmão. Então, aquele foi o ápice, né, daquela expressão autêntica deles, aquele dia, né? Por mais que aconteceu todo o problema depois dos vampiros e tal, enquanto tava rolando aquela melange lá, aquilo era eles no estado de liberdade deles, de expressão. E isso que eu achei legal, né, quando eu digo que eu gostei do epílogo, é especialmente essa última falinha, assim. Essa questão que o Igor... Eu queria só falar disso também que você está falando, mas eu queria voltar um pouco o ponto do Igor da coisa da transformação, né? De todo mundo, quando vira vampiro, todo mundo vira mal pra cacete. Que é uma coisa que quando eu vi pela primeira vez, eu também achei estranha, achei esquisito. Todo mundo perde a personalidade, né? E vira mal, de uma hora pra outra, né? E eu acho que foi também proposital. Eu não sei se isso foi muito acertado. Eu ainda tô na dúvida. Mas eu, tentando entender o porquê disso... Eu acho que a ideia do diretor, do Coogler, né? Era fazer o Remick, né? O vilão, como um vampiro que precisa de um rebanho. E esse rebanho de vampiros, eles têm uma mente meio colmeia. Ele é como se fosse... Ele se espalha meio como uma doença, como se fosse um vírus entre todos os vampiros que ele morde, que se transformam em vampiros. Então todo mundo ali meio que é ele. Porque tanto é que eles falam isso no filme, né? Você já morreu. Quando você vira vampiro, você morreu. A sua personalidade já foi. Você fica preso lá, dentro do seu corpo, meio morto dentro do corpo. Mas quem tá realmente animando o seu corpo é a mente original, é o Remick. Então ele quis fazer essa mente colmeia. Eu acho que ele tentou fazer isso pra mostrar bem o contraste, né? O absurdo. Que é, por exemplo, que eu fiquei notando isso a segunda vez que eu vi. Como é meio absurdo que tá rolando uma festa de música autenticamente negra, blues. Tá rolando manifestações ali maravilhosas, musicais. Música linda e festa e liberdade. Como o Igor bem falou, liberdade com o corpo, com o sexo, com prazeres, com tudo. Tudo é livre ali. A galera não precisa nem nem pagar direito, né? Usa o dinheiro da lavoura lá, que não vale nada, sabe? É uma coisa realmente a festa pela festa. E lá, eles estão ali meio num culto, dançando música irlandesa. Dançando aquelas músicas celtas, antigas lá, que é a música do invasor. É a música do cara que assimila. E tem lá um monte de gente negra dançando aquilo ali, sabe? Imitando o Remick. Eu acho que isso é um comentário. Eu acho que isso é um comentário sobre como, às vezes, a cultura de fora massifica e coopta. Eu ia dizer exatamente isso, né? Para essa alegoria toda funcionar, não adianta o cara morder o outro e a vítima ficar lá, que nem o Louis lá no Entrevista com o Vampiro, lá, não, agora, o que eu vou fazer na minha vida? Para essa analogia à culturação funcionar, essa sugagem, essa absorção cultural funcionar, esse símbolo tem que ser automático, né? Você foi aculturado, acabou. Você foi cooptado lá pela massa, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente viu nessa temporada é que não existe uma regra única de vampiro, não existe um cânone de ouro, assim, que se você desvia dele, você tá errado. Tem vampiro que sai de dia, tem vampiro que não sai de dia, tem vampiro que tem o dentinho, no episódio passado, era um filme de vampiros, ninguém morde ninguém, eles vivem no dia pegando sol normalmente, é Catherine Deneuve. Tem outros filmes de vampiro que a pessoa não pode nem ver o sol, tem outros que a pessoa voa, tem uns que a pessoa não voa. Então, se nesse filme de vampiro, quando você é mordido, você foi contaminado instantaneamente pela influência de quem te mordeu, pra mim, como alguém que já viu 1 milhão de filmes de vampiro, isso não, pra mim não é um absurdo, assim, que sai completamente do que eu aceito que é um vampiro, que não tem regra. Tem 1 milhão de opções e variedades. Tem vampiro que não tá nem aí pra cruz, tem vampiro que você mostra cruz e ele definha. Então, não, pra mim, esse aspecto não me incomodou, não. Eu concordo com isso que você tá falando. E eu acho que nessa temporada a gente viu, né, a riqueza, né, da metáfora do vampiro, né, assim, lendo o vampiro como sendo uma metáfora de alguma coisa, né, e ele não deixa de ser, né, assim, a partir do momento que a gente se apropria desse mito, né, dessas lendas e transforma em filme, em música, em literatura, então o vampiro ele passa a ser uma metáfora. E é uma metáfora interessantíssima, assim, tipo, agora, realmente, eu ainda fico com esse meu estranhamento, não é por um purismo vampiresco que eu achei isso ruim, é mais porque isso talvez deixa a alegoria muito clara. Eu sou meio borgiano nesse sentido, assim, sabe? Tipo, eu sou super a favor da metáfora e um pouco contra a alegoria, porque a alegoria, ela tem essas características, ela é meio óbvia, sabe? Ela tem que ser meio óbvia e ela é um pouco didática, assim, sabe? Tipo, ela implica que, olha, eu estou querendo te passar uma lição, então escuta aí. E eu não gosto muito de ver isso nos meus filmes, assim, nos filmes que eu gosto. E esse filme, ele tem isso, esse filme é uma grande, excessiva alegoria, eu entendo. São vampiros que, a partir do momento que eles são mordidos, eles ficam maus, né? Eu gostei da explicação do Diego, inclusive, faz sentido, porque eles absorvem a personalidade do vampiro-chefe, então eles ficam maus imediatamente, eles ficam com sede de sangue, eles ficam querendo ver o oco, eles ficam querendo ver uma carnificina. E também, né, eles aprendem a cantar música irlandesa e a dançar como irlandeses. É um vírus vampírico muito peculiar esse, né? Porque você vê que os negros, a partir do momento que eles são mordidos vampiros, tá todo mundo cantando The Rocky Road to Dublin, sabendo a letra e dançando música irlandesa. Que vírus vampírico interessante esse. Eu queria ser mordido por um vampiro também pra dançar aquelas musiquinhas e cantar Rocky Road to Dublin, que é uma música dificílima de se cantar, sabendo a letra de cor. Olha só, porque eu sou vampiro. Olha só, que coisa. É impressionante isso, né? Assim, fazendo eco a críticas que o Diego mesmo faz. Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz nenhum sentido. Isso é totalmente nonsense. Mas nonsenses à parte, de fato, vampiros, você não tem uma regra de como fazer um bom filme de vampiro. E eu acho que, apesar dessas minhas críticas, né, que dizem muito mais a respeito da intenção do diretor em ter que expressar uma determinada mensagem através do filme dele, eu acho que Sinners é um bom filme, eu acho que vale a pena ser visto, eu acho que ele tem ótimos momentos, vale a pena ser visto pelos atores, vale a pena ser visto pelos momentos musicais dele, que eu acho muito bons. O final, realmente, eu acho bem breguinha, né, com aquelas roupas dos anos 90 e tudo mais. Eu acho meio, de novo, fazendo eco ao tipo de crítica que o Diego faz, eu acho bem nonsense, porque se o vampiro ele fica realmente mal, a partir do momento que você morde ele, como é que então o cara chega no final pra falar pro bad guy, olha, não, tá tudo bem, eu prometi pro meu irmão, ou seja, um comportamento ético que vem de um vampiro que até então não tinha menor senso de ética, eu achei bem nonsensical mesmo, bem só pra ter um momento lágrimas aqui, sabe, emotivo no final do filme. Oh, please, shoot me in the head. Mas beleza do vampiro é essa, sabe? Você consegue fazer qualquer coisa usando ele. E a gente viu, né, nesses vários filmes sobre os quais a gente conversou, né, como o vampirismo ele pode ser usado como uma metáfora para várias coisas, para várias, várias coisas. Desde sexualidade, desde tabus, desejos proibidos, até doenças, até talvez seja a metáfora mais óbvia, sabe? Até para colonialismo, aculturamento, pensamentos de culto, pensamentos de colmeia. E eu acho que é por isso, né, que a gente sempre teve filmes de vampiros na história do cinema. Alguns dos filmes mais antigos do cinema são filmes de vampiros. A gente fala do Nosferatu, né? Assim, Nosferatu, eu acho que é um ótimo exemplo disso, assim, um dos primeiros grandes clássicos do cinema, sabe? De 1922, se não me engano. E, uau, é um filme de vampiro. Então, vampiros, eles realmente fazem jus a essa vida eterna que eles têm, porque eles sempre estiveram aí, né, na nossa cultura. E enquanto a gente tiver filmes como os Sinners, que fazem uma leitura muito interessante do mito de vampiro, enquanto a gente tiver diretores como o Cougar fazendo filmes como esse, acho que ainda, a gente ainda vai ter mais 100, 200 anos aí de filmes de vampiro pela frente. Então, pessoal, nosso episódio sobre Pecadores, bem mais curto que o filme, né? Claro que é um filme que fala muito e tem muitas cenas e muitos momentos. É, por mais que você não curta, assim, totalmente as mensagens e tal, alguns momentos do filme, algumas cenas, eu acho que é um filme que vai ter alguma coisa que você vai gostar, que é tudo feito num nível máximo de qualidade, assim. De todos os departamentos da produção num filme, não tem nada que você possa dizer, nossa, ficou uma porcaria aquilo. Eu acho que não. E eu também gosto da mensagem. E eu tô de acordo também que se perde um pouco, tem muito assunto, mas eu acho que é um bom filme de vampiros para 2025. Eu acho que vai ser difícil ter outro, assim, que fale mais do momento, assim, não sei. Talvez tenham filmes mais assustadores ou mais na nossa vibe e tal, mas eu acho que esse é um filme legal. Eu acho que o fato dele ser tão... Porque o Coogler é um cinéfilo, mas eu acho que ele não fez um filme pra cinéfilo, ele fez um filme pro grande público. Então, esses momentos mais óbvios, assim, que a gente achou meio... Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, ele tá soletrando o filme dele aqui, pra gente é demais, mas eu acho que tem muito público que nem vai muito no cinema, que vai ver, vai dizendo, uau, meu Deus, adorei esse filme. Eu acho que ele fez com esse público em mente, né? Eu acho que, como o Igor falou, ele tá mantendo o interesse nos vampiros vivos e a gente agradece ele por isso. Então, e agradecemos vocês, ouvintes, por terem acompanhado a gente nessa temporada, né? No episódio de hoje. A gente ainda não vai revelar qual vai ser a próxima temporada, porque vamos fazer um episódiozinho avulso na semana, daqui a 2 semanas. E aí, no final do próximo episódio, aí sim a gente anuncia qual vai ser a próxima temporada. Mas antes de falar pra vocês qual vai ser esse próximo filme, deixa eu perguntar pros meus dois co-hosts qual é a dica da semana que eles têm, pra quem assistiu Pecadores e ouviu nosso episódio e tal, um filme que veio à sua cabeça, por exemplo, o Diego. Bom, a minha dica é do próprio Ryan Coogler, nesse vídeo mesmo que eu mencionei do armário lá da Criterion, né, Criterion Closet, ele menciona um filme que eu vi quando ele foi lançado nos anos 90, né, e que eu revi depois, e agora essa semana revi de novo pro podcast, né, por curiosidade, porque eu sabia que eu ia recomendá-lo, né, e é um filme que se chama O Diabo Veste Azul, The Devil Wears Blue, com Denzel Washington. É um filme de 1995. A Devil in a Blue Dress, né? Devil in a Blue Dress em inglês, O Diabo Veste Azul, 1995, de um grande diretor, um diretor negro também, chamado Carl Franklin, que não é tão conhecido como Spike Lee, como John Singleton, mas eu acho que o John Singleton, o Spike Lee e o Carl Franklin são os grandes expoentes do cinema negro dos anos 90. Carl Franklin também faz parte disso, ele fez excelentes filmes, fez um filme chamado Um Passo em Falso, em português, Um Passo em Falso, One False Move. Ele fez Por um Triz com Denzel também, mas eu acho que a grande obra dele é O Diabo Veste Azul, que é um filme estilizado também, é um filme neo-noir total, né? O Denzel Washington é um mecânico à procura de emprego, né, no pós-guerra, lá nos Estados Unidos, né, que consegue comprar a casa, ele é dono da própria casa dele, olha aí, e isso traz grandes problemas, né, pra ele no filme, e ele é assediado pela polícia o tempo todo, e pela a máfia branca, né? Então ele é um filme que realmente tá carregado desses temas. É um filme neo-noir de investigação do desaparecimento de uma moça que veste azul, belíssima, que inclusive é uma personagem mestiça no filme também, meio que transita nos dois lados, né? Meio branca, meio negra. E tem isso a ver também. Jennifer Beals, né? Flashdance. Então é um filme que tem muita denúncia também, muita crítica, especialmente a violência policial, a essa divisão, né, imensa que existe, especialmente em termos de propriedade, né? Os Estados Unidos é um país com muitas cidades que são divididas ao meio, assim, tem uma linha onde a população negra mora e a outra metade a população branca mora, né? Washington é assim, Detroit, Chicago, uma porrada de cidade é bipartida, porque realmente sempre foi um tema muito forte nos Estados Unidos, né? O negro ser dono da sua casa, ser dono da sua terra, e quando um negro quer comprar, por exemplo, uma casa numa vizinhança branca, é um problema. Isso aí é uma questão antiga, briga, né, de os bancos dificultarem os empréstimos e aumentarem os juros para manter mesmo essa divisão. Vocês moram aí entre vocês e a gente mora aqui entre nós. Então, essa questão da propriedade é muito forte, né? E o Diabo Veste Azul traz essas questões também dentro de uma estrutura, de uma moldura de neo-noir, de gênero. É, né? Um filme de gênero, absolutamente. Então, eu recomendo Diabo Veste Azul. E você, Igão? Então, Filipão, um filme que eu vou recomendar é um filme que eu não recomendaria pra ninguém. Mas aqui é o podcast, a gente faz o que a gente quer, né? Então, aqui é o nosso joint. Então, eu vou recomendar mesmo assim. É um filme que eu gosto muito, mas assim, é o tipo de filme que quando eu recomendo pras pessoas, assim, eu nunca recomendei, de fato, essas pessoas. Mas eu imagino que é o tipo de filme que, me conhecendo, quando eu recomendo pras pessoas, elas, uma semana depois, elas voltam, me ligam, me procuram pra me xingar e pra dizer, assim, que diabos você fez com que eu assistisse, né? Você disse que essa porcaria era boa e, na verdade, eu agora tenho pesadelos toda noite. Falei com meu terapeuta e aumentei a dose da minha medicação. Mas deixo a indicação aqui, né? O filme é Trouble Every Day, né? Desejo e Obsessão. Mais um título brasileiro, né? Que ecoa a porno chanchada e o soft porn. É um filme de uma diretora francesa chamada Claire Denis. Se não me engano, ela é francesa. Eu tava confundindo aqui, eu achei que ela pudesse ser belga, mas não, ela é francesa. E ela fez esse filme em 2001 com Beatrice Dalle, né, pra quem conhece aquele filme fantástico de Jean-Jacques Benet, né, a Betty Blue, né, ela é a Betty Blue, né, do filme. Vincent Gallo, que é sempre uma presença perturbadora na tela, cara, extremamente esquisito e triste, porque eu acho que ele é esquisito e triste na vida real. E outros atores muito bons também. É um filme que ele faz parte desse movimento, que não é exatamente um movimento, né, assim, sabe? Que os jornalistas chamaram de New French Extremity, né, assim, extremismo francês, que foram filmes europeus, vindos principalmente da França e da Bélgica, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, que causaram um impacto muito grande, assim, sabe? Cujo objetivo era realmente provocar a plateia, provocar emoções intensas na plateia, inclusive abjeção e medo e náusea, sabe? E esse filme, eu sei que é um desses filmes, né? Assim, ele tem uma reputação muito ruim porque durante o Festival de Cannes, algumas pessoas passaram mal durante a exibição desse filme. Muitos críticos não gostaram porque acharam ele de mau gosto, né? Assim, sabe? Com excessos de violência, com excesso de um erotismo, assim, sabe? Que eu diria selvagem. É um filme de vampiros muito pouco ortodoxo, sabe? Ele pode ser visto até como um filme, não como um filme de vampiro, mas assim, pensando nessa linha, né? Filmes de vampiros pouco ortodoxos de vampiro, eu acho que o Trouble Every Day, ele entra nessa linha. Eu acho um filme muito bonito, mas assim, sou eu que tô dizendo isso. Então, assim, tomem cuidado. Mas é um filme muito excessivo também. Então, assim, sabe? Se você tem um estômago fraco, se você é muito impressionável, esse filme provavelmente não é pra você. Mas eu acho um filme interessantíssimo. Eu acho todo esse movimento, né, de extremismo francês, né, que deu pra gente nomes como, por exemplo, assim, sabe, Gaspar Noé e Alexander Aya. Eu acho esses cineastas muito bons. Eu acho que a Claire Denis, ela tá na ponta de lança dessa galera. E recomendo, então, ou melhor, não recomendo, né? Se você quiser ver um filme, assim, bem forte, né, com cenas muito impactantes, assista Trouble Every Day. Muito bom. Não vi, mas eu já conheço a fama desse. E a minha dica, eu fiquei quebrando a cabeça um pouco, filme de vampiro ou não, filme com blues ou não. Aí me lembrei, assim, do nada, um filme que eu curti, um filme assim que é microscópico do lado do Pecadores, enquanto ao escopo dele, a produção. Mas eu achei que tem dois elementos que meio que você consegue fazer uma pequena linha, assim, que pra mim é sempre importante ter algum contato com o filme do dia, né? E é um filme que é irlandês, horror irlandês, então já tem esse elemento, né? E tem uma atriz que faz um personagem duplo, faz duas irmãs gêmeas. Eu falei, então pronto. Um filme chamado Oriti, que aqui é Oriti, Objetos Obscuros, né? Tem esse título, manteve o nome em inglês e colocaram esse subtítulo Objetos Obscuros. É um filme do ano passado, 2024, né? Tem uma das irmãs que morre, aí aparece a outra, que tem uns, que é meio vidente, mas é cega, e tem um elemento assim meio sobrenatural, meio de invasão domiciliar, assim. É um filme, como eu digo, assim, tem é uma fração do filme, é um filme pequeno, né, mas que também acontece basicamente numa casa só, como o Sinister, um outro elemento, né, outro ponto em contato, que é uma casa isolada onde essa irmã que morreu morava. E a atriz principal é muito boa, eu gostei. Tem um boneco de madeira lá, que hiper macabro, que acho que é a imagem do pôster, né. É um filme bem memorável, eu gostei bastante. Se você tá afim de ver um filminho de terror, assim, pequeno, mas bem feito, o mesmo diretor daquele filme Caveat também, que é a capa um coelho, assim, também é um filme na mesma vibe, meio folk horror um pouco, desse mesmo diretor. Filme irlandês, eu acho que é legal, e assim como o Ryan Coogler, eu sou fã da cultura irlandesa, acho legal. É um filme, o escopo é bem pequeno, só já tô, falei bastante isso, não é um filme apoteósico, que nem o Sinners, mas é um terrorzinho massa, legal, interessante, bem autoral também. Então é isso, galera, esses foram os filmes recomendados da semana. E só pra gente encerrar, assim, agradecemos a sua audiência na nossa temporada de Vampiros. O próximo episódio é um pedido da nossa ouvinte Lina Bonfim, ouvinte das antigas, assim. E aí, Lina, tudo bom? Valeu pela dica. É o filme da Finlândia, que eu não vi ainda, acho que o Diego também não viu, mas o Igor eu acho que viu. Chama Cães Não Usam Calça, filme de 2019, da Finlândia. Eu sei que tem a ver com uma dominatrix e tal, um filme meio comédia negra, assim, eu não sei muito, mas é um filme bem interessante, pelo que o Igor falou pra gente, e vai ser o nosso próximo filme, Cães Não Usam Calça. Tenho medo, se eu gostei desse filme. Não, eu achei ótima essa indicação da Lina, assim, eu assisti esse filme já tem alguns anos, inclusive, e eu gostei muito dele, assim, ele é uma comédia, né, assim, é uma comédia finlandesa, né, aí daí você tira, né, os finlandeses, eles são famosos no mundo inteiro pelas comédias dele. Não, não são. Os finlandeses são famosos por muitas outras coisas, mas assim, pelas comédias não são. Então assim, é uma comédia escandinava, né? Vamos colocar dessa forma. Assim como aquele filme que eu acho uma gracinha ele, mas ele não faz rir de nenhum, é aquele Pior Pessoa do Mundo. E outros filmes do Joaquim Trier também. O próprio Lars von Trier também, ele fez algumas comédias. Então você tira, né? Os escandinavos não são exatamente assim os reis da comédia, mas eu acho um filme interessantíssimo, né? Assim, não só pelo fato dele ser finlandês, e eu tenho assim uma certa obsessão pessoal com a Finlândia, especificamente não só com as saunas finlandesas, mas com a cultura da Finlândia, né, de forma geral, eu acho muito interessante. E eu assisti esse filme justamente movido por isso, por esse meu interesse em conhecer mais a fundo a cultura finlandesa. Eu achei um filme muito bom, eu achei divertido, mas aí, de novo, né, putz, né, senhores, cuidado, né, assistam esse filme, depois vocês me falam. A gente vai falar sobre esse filme, então. É isso. Aproveitar aqui e me despedir. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado da nossa temporada de filmes de vampiro. Estamos super satisfeitos de receber sugestões e indicações e críticas e elogios e o que quer que vocês tenham para dizer pra gente. A gente lê tudo. Por favor, sigam a gente no Instagram, no Spotify, em outras plataformas de streaming. E é isso, assim, animado para conversar com vocês a respeito de comédias finlandesas no próximo episódio. Espero que vocês gostem. É isso, gente. Um grande beijo e até. E o grande Diego, aproveita e dá seu tchau também. Grande abraço a todos. Também curti muito essa temporada, logicamente. Faço minhas palavras as de vocês. E também tô empolgadão para descobrir, né, o que é uma comédia finlandesa. Muito fera. Sobre sadomasoquismo. Excelente. Maravilha. Empolgado. Um beijo a todos. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. Falou, obrigado.